Hoje estamos todos às escuras. É verdade. Já está estamos a gravar. Todos às escuras. E eu continuo a ver um carago. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos à 199ª edição do programa Conversas Aleatórias. Programa que vai para o ar neste 30º dia do 5º mês do 2017º ano depois de Cristo. Somos três neste espaço radiofónico, como acontece na maior parte, ou como aconteceu na maior parte das 190 emissões. Como os ouvintes devem achar realmente estranho, como é que nós estávamos na edição número 192 e de repente passamos para 190. Vou só pedir que fechem aqui as janelas. E dizia eu então que devem achar estranho, efetivamente nós estamos a fazer um... estamos a curar o nosso arquivo. Para quem não sabe o que é curar, estamos... há curadores a trabalhar no arquivo, portanto sou eu. Não sou curandeiro, sou curador. E portanto descobrimos que afinal, vamos na emissão número 190, não é? Isto é quase como descobrir que afinal 2017 não é o ano correto, de repente estamos em 2013. Pronto. Vocês já viram? Se de repente agora se dissessem que afinal Jesus Cristo nasceu 4 anos mais tarde. Olá, Nuno Miguel, à minha direita. Olá, Joaquim Pereira, à minha frente. Como é que vocês estão? Estava a ver que ia fazer o programa sozinho. Não estava aqui mais ninguém. Eu já estava quase a dormir. Pô, já vi aí a cabeça encostar. Pronto. Ora, então, muito boa tarde a todos. E vamos lá ver se isto corre bem. Porque isto está tudo com o calor e com a chuva. Está tudo muito doente. Qual chuva? Estava a parar a chover. No Bangladesh? Em qualquer país. Ah, é verdade. Acabou a tarde e bom programa. Sabem quando é que é o oposto de Bangladesh? Bangladesh. Como é que se diz? Trangla sobe. Também não. Bangladesh, trangla sobe. E como é que é o trangla? Apeteceu-me. Ou isso. E sabem qual é que é o país que fica ao lado? Há dois países que ficam ao lado do Bangladesh. Sabem qual é que é? Eu não. O Bangla 9 e o Bangla 11. Esta foi mais bem metida, não é? Ah, esta percebi perfeitamente. Então não é Bangladesh? Como sou matemático, apanhei logo. Eu já comentei no outro dia, vocês dois têm que abrir um programa novo neste ou noutro canal chamado Trocadilhos Aleatórios. E fazem um quarto de hora a seguir só de trocadalhos. E então, é coisa fica mais... uma coisa jeitosa. Olha, permites-me que eu faça aqui uma... Que eu coloque aqui uma efeméride a propósito daquilo que o Joaquim disse há um bocadinho. Faz favor. É que hoje... assinala-se o 699º aniversário do gelado. Ai, é? É verdade. No dia 30 de maio de 1408 foi inventada, portanto, a forma de manter fria. Geralmente os gelados eram feitos de água, eram gelo, basicamente, ou feitos de leite. E então, em 1408, foi inventada a forma de manter estes gelados frios, o que na altura era uma coisa praticamente... Aliás, não foi propriamente inventado o gelado, foi inventada a forma de comercializar o gelado e fazê-lo durar mais tempo. Na altura não havia forma de conservação, foi então inventada em 1408. O que é que tem a ver a criação do gelado com mulheres? O dia 30 de maio. Porque os aninhos mais tarde, em 1500 e troca o passo, foi inventado o sutião. Pronto. Eu não sei agora, o ano acho que foi 1509... Não me recordo agora que foi inventado o sutiã, que era uma coisa muito má porque magoava muito as mulheres. As que tinham coisas grandes. Sabes o que é dizer sutiã? Sei. O que é? Uma forma de suster. Pois, segurar. Exatamente. Baui. Isto vem de francês, não? Exatamente. Sutiã é uma invenção. Aliás, sutiã, porque não é só um U, tem um O também. Sutiã é uma invenção francesa. Exatamente. Como eu sei de francês. Olha, como vocês sabem que deram um bom introito, um bom pretexto para o segundo tópico de hoje, depois desta efeméride. E quem porque vamos... Calma, desculpa, agora por falar nos gelados. Como é ainda estava na parte dos sutiãs. Como é que os reizinhos, os ciascumes, como é que eles comiam os gelados? Como é que eles obtinham o gelo para os gelados? Não faço ideia. Mas mesmo que fosse lá para as bandas das beiras ou para esses lados assim, havia umas covas onde eles punham ali o gelado, depois os gelados vinham em barcos pelo Rio Tejo abaixo para vir para Lisboa para os senhores então fazerem os gelados. Porque não havia conservadores. Pois maneira não. De se conservar coisas. E então havia espécie de umas grutas ou de uma coisa qualquer assim do género que eu agora não posso especificar especificamente. E então era assim que eles... Olha, seja mais específico. Não posso especificar. Espezinhar. Pronto, sim, segundo tópico de hoje. Não tenho, não ias ao sutiã. Eu fiquei a pensar no sutiã. Mas... Ah, ficaste a pensar no sutiã. Então, eu estou à espera do segundo tópico. Não toque nisso. Estavam a falar de François. O que é tocar no sutiã? E nós vamos escutar aqui uma musiquinha que eu vou já explicar porque é que quis trazer. Está bem? Está bem. Obrigado. Quand on interdira plus mes chansons, je serai bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Quand on interdira plus mes chansons, je serai bon à jeter sous les ponts. Je ne chanterai plus que les petits oiseaux. L'amour, le ciel, la terre et l'eau. Dans la fanfare, opposition, je soufflerai plus les licons. Je ferai plus mal à personne, j'aurai la plume aseptisée. J'aurai plus la voix qui détonne dans les grands shows télévisés. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon à jeter sous les ponts. Bon, bon, bon. Ora, eu escutei isso pela primeira vez há uma semana num programa de outra... Bem, quando é para mandar vídeo, nós mandamos vídeo, já que é para elogiar, está em bom elogiar. Foi a primeira vez que eu tenho uma emissão inteira do Crónicas da Idade Mídia da Antena 1 e fiquei muito encantado e satisfeito e até coisas com o que houve. Foi totalmente dedicado ao João Ferra, foi esse senhor que escutamos agora. E porquê é que eu trouxe isto aqui? Isto é misturado com uma recordação, lição de vida, beijinhos para todos, assim, uns tópicos desses. Porque nós somos, daí somos um ser sociável, estamos numa sociedade e somos muitas vezes moldados ou encaminhados por causa do que nós vemos e ouvimos à nossa volta. Correto? Corretíssimo! Correto? Correto. O cu é o reto. Vocês não têm cultura nenhuma. O reto eu não sei é quem é cu. Inclusive, não têm educação nenhuma. Eu não estou certo. A falar português. Certo. Eu não estou a falar chinês. Certo. Se vocês dissem uma récita de teatro sobre o teatro de Gil Vicente. Já vamos lá, aqui. Mais ou menos. Bem, então. Vocês. Caiu, desmaia. Aliás, na assistência, só se Jesus. A gente estudou isso no nosso 9º ano. O 5º ano do liceu. É que ali era o português, depois as pessoas, eu já estou parte de repisar e as pessoas não atendem. As pessoas é que desvirtuavam o português que se falava também nessa altura. Começou a realizar sentidos pejorativos. Quando não havia nada disso. E então, como a gente é moldada pelo que há à nossa volta, pelos nossos amigos e amigas e pessoas e tudo falam, esta música de com o título é grande, com on não te dirá plus mes chansons, diga-lhes, faz favor. Quando não me interdirá mais as minhas canções. Quando não proibirem, quando deixarem proibir as minhas canções, isso aí. Interditar é para gente culta, como a sua pessoa. Para o lugarzinho normal é quando proibir. De João Ferraz, está em 1980. E porquê é que eu escutei isto e estou a falar nisto aqui? Porque é curioso verificar que após anos de convivência eu estive atento à música e ouvir a letra para entender o que o homem, homem estava a dizer. Isto faz lembrar alguém, Dom Duarte. Isto para dizer o quê? Que eu, provavelmente, hoje só dou atenção a letras francesas por causa da influência de Joaquim Luís. Porque conta ele que há uns anos, não muitos, não é? Pá, e meia dúzia deles, ouvia melodias francesas e italianas e foi assim aprendendo, quer um idioma, quer outro, a escutar o que é que. A perceber a letra. E eu dei por mim a fazer isto na semana passada, já quase à uma da manhã. E daqui a pouco estás a falar francês. Bah oui. C'est facile, tu sais. C'est très facile. Pois. E dei por mim. Quase à uma da manhã, pouco antes de adormecer, a ouvir uma música em francês e entender ali o que é que ele estava a tentar dizer para depois contar isto em frente à sua majestade. Gostou, Dom Duarte? É para chorar um bocado. Eu gosto. O que é que ele diz para aqui? Estou extremamente comovido. Eu estou a ver a mover. Comovido. O comovido. O Carlos já deu por si a estudar letras. Movido. É a terceira vez que se fala sobre essa palavra em 2 minutos. O Carlos já deu por si a... O cu é o pescoço. Nossa senhora. Estamos a falar em francês. O cu é o pescoço. Hoje é o programa do cu. Não é cu, é cu. O Carlos Bonaparte já deu por si a estudar assim letras, a tentar perceber o que eles dizem por causa do Joaquim Pereira. É essa a pergunta que se impõe. São Serre não. J'ai écouté déjà beaucoup de musique en français et française et de Belgique. Et je suis très content parce que les artistes en France et francophonie, dans la francophonie en général, sont artistes très parlant avec les Brésiliens. Très intelligentes. Enfin, c'est tout. Les Français. Nunca ouvi, quer dizer, já ouvi muitos artistas da França, da Bélgica, Canadá. Sim, mas eu dizia, não, eu estou a traduzir aquilo que eu tinha dito. Da França e da Bélgica, e eu tinha dito até que gostava muito dos artistas da França, da francofonia, do modo geral, porque são artistas que me fazem lembrar muito dos brasileiros, isto é, são artistas muito inteligentes. E agora, continuando o meu raciocínio em português, nós ouvimos músicas do Léo Ferré, do Charles Trenet. Então, Charles Trenet para mim é uma referência. Oi. Quer dar-lhe alguma coisa? Para mim é uma referência. E temos muitos. Luciano Boyer, que é mais anos 20, anos 30. E temos alguns. E claro, La Môme de Paris. La Môme. Le Petit Oiseau de Paris. Que é Edith Piaf, e temos realmente muitos nomes. Vocês já ouviram, não sei se já ouviram alguma vez a Amália a cantar em francês o La Vie en Rose. Uma coisa lindíssima. Não é? E a guitarra, ela tentou fadistar aquilo, pronto, como fadista, como fado, não correu bem, mas como orquestração musical foi excelente. E eu gosto realmente muito, acho que os artistas franceses, a música francesa do modo geral, eu gosto muito. E, por exemplo, quem ouve as encenações musicais do Jacques Brel, ou até do Serge Lama, por exemplo. O Charles Aznavour, gosto muito dele, mas não era tão emotivo. Depende das músicas. Il est mort la maman. Por exemplo. Essa não é emotiva. É. Ils sont venus, ils sont tous là, parce qu'il est mort la maman. Sim, epa, essa é emotiva. Há alturas. Sim, mas eu estava mais a pensar no Jacir Malade. Do Sérgio Lama, de 73. Ou, essa tá ou então a segunda versão, porque a primeira de 59 não é grande coisa, mas a segunda versão de 71 ou de 69, acho eu, do Jacques Brel, do Ne me quitte pas, que é arrepiante, simplesmente. E sei lá, podia citar mais aqui, eu acho que o Patrick Bruel, acho que é belga, não me recordo agora, ou francês, não sei, mas para todos os efeitos, podia também citar o Claude François. Jean-Claude François. E maintenant, aquela música que depois o... Do Sinatra... O Sinatra não. Então, o que foi? Quem traduziu e compôs a coisa. E depois o Frank Sinatra cantou, aquele cantor americano que não me lembramos o nome. Que agora, mas daqui a pouco já me lembro. Se não meter logo a minha machadada... já não sei, podes controlar, desculpem, dizia eu, e depois não é só isso, nós vamos olhar para alguns artistas. Claro que a época de ouro francesa é entre os anos 40. Mas atenção, nós estamos a falar, a época de ouro francesa é de finais dos anos 30 até meados dos anos 70. São 4 décadas. A música italiana também tem grandes nomes. Também. Mas sobretudo, o impacto foi sobretudo entre 50 e 70. Agora, a música francesa, muito mais forte e começou muito mais cedo. E eu já nem estou aí para nomes para trás daquela altura, que também tinha grandes nomes a música francesa daquela altura. Mas quer dizer, e depois, mesmo, aquilo era um bocado independentemente da idade. Quem ouve a Sylvie Vartan ou a Françoise Hardy? Por exemplo, com aquele tema de 62, que é logo nos princípios da carreira, Mon Ami La Rose, que é uma música que mostra de uma maneira brutal a forma como a mulher era tratada e pronto, foi e como é tratada e como calava, não é? E sei lá, mais até recentemente, a Hélène Rolle, por exemplo, ou até aquela cantora que fez uma versão francesa, que não sei se vocês conhecem, da Canção do Mar, a Hélène Cigarra. Mas temos tantos nomes da música francófona, pronto, eu podia citar aqui também Céline Dion, mas que é exceção à regra, porque do Canadá não há grande coisa que chegue até cá. Mas temos a Céline Dion é boa. É. Epá, eu vou bem embora. Nós já temos aqui uma não conversa. Do nível... Para que é que eu tossi? Vocês estão a ter um nível com o Torrel muito acima da Manatete. Sim, uma coisa. Mas, já me dá olho à tete. Okay, desculpa se eu interromper isto agora. Por causa disso, como isso foi na minha época da juventude, da minha meninice, o que é que eu apanhei? Apanhei essa gama toda. E isso começou a entrar em mim de tal maneira que eu, sem estudar, sem ler, depois comecei a ler e tal, entrei na cultura francesa e ainda hoje eu considero mais vezes, não é desfazendo, que também, e vocês sabem que o português também o cultivo muito. Agora vou tossir. Mas eu cultivei muito a cultura francesa e apanhei, não me digo de sabores, mas alguns olhares de esguelha. Porque eu, quando estava a ver um filme francês, claro, era no tempo da ditadura, e muitas vezes a tradução que aparecia não tinha nada a ver com... E ao ouvir a gente aparecia... E eu ouvia e eu começava-me a rir ou a rir... E, não... e acontece-me isso em filmes em inglês ou americanos, que eu vejo que o cara começava a olhar para mim, e este gajo está maluco. Então, por exemplo, já que estamos na... Já na altura era maluco, não é? Na cultura francesa. É só o conteúdo, como diz o meu pai. O Fernandel faz-nos lembrar, só por dizer que ele era muito mais velho que o nosso António Silva. O Fernandel era um... assim, uma cara, não digo uma cara, coitadinho, que eu estimava muito. Mas tinha assim... Mas ele a fazer o abade, o padre... Esse não era um humorista. Humorista, quer dizer, não, ele era multifacetado. Mas multifacetado. Eu tenho a ideia dele no humor. Ele tinha uma série. Tinha uma série de filmes que era Il Padre e um diocesano dele que era comunista. De maneira que aquilo era uma guerra entre os dois. Sim. Entre ele, o homenzinho. Epá, isso cativou. Era lindo. E como é que ele se chamava? É o Fernandes. E agora, é para fazer desculpa, entraram num campo que cresceu, eu nunca mais paro. Fernando Joseph Désiré Contendant. Nem tem Fernandel, mas ficou Fernandel de Seragão. Bourdieu. Também um homenzinho que olhava-se para ele, também não dizia nada, mas aquele planinho, tanto cómico, um filme de guerra, e ele metido lá entre os alemães a fazer disparados. Ou então dramas, O Espelho de Duas Faces, com a Michelle Morgan. A Michelle Morgan era uma mulher bonita, que era bonita, mas teve um acidente qualquer e ficou feia. Ele depois com ela. Pá, e ler A Peste do Albert Camus. Sim, aliás, a literatura, eu não sei se já leram, eu não sei de que autora que é, mas é um livro para mim lindíssimo. Que era o Bonjour Tristesse. Ah, da Sagan, da Françoise Sagan. Exatamente. Que era um livro. Eu não sei de que altura que aquilo é, confesso que não sei. Eu li em 2003, 2004. Mas foi um livro que me marcou, sinceramente, marcou. Aquele livro marcou. mas já agora, e porque também temos outros tópicos, eu só gostava de fazer aqui uma referência, porque acho que seria injusto eu abandonar este tópico. Nós falamos da Itália, e citar só pelo menos aqui três nomes, para mim, Rita Pavone, Patti Bravo e o Luigi Tenco. Já não vou citar o Umberto... Ok, já vou citar. Umberto Tosi, Domenico Modugno e a... E o outro, como é que está-me a faltar outro nome? O DJ Morandi, porque são nomes muito conhecidos. Olha, o Jandy Morandi. Se falas na Jandy Morandi, pergunta aqui ao Nuno como é que é. A sua esposa até salta. Nós íamos ver os filmes que ele fez. E sabe como é que o Jandy Morandi começou a ter crédito em Itália? Que ele não tinha crédito nenhum. Aquilo era quase um artista falhado. Claro. Só que, entretanto, ele ganhou o Sanremo com uma música do Caraças, que não fez, enfim, mas na altura teve impacto e ele começou a partir daí. Foi o fim do mundo. E aquele italiano que foi para... Ah, e o Salvatore Adamo também, não citei. O italiano que foi para a Bélgica. Para a Bélgica. E esse também foi outro... Já agora, o Salvatore Adamo, que fez uma versão de... E cai a neve... É isso. Ele fez uma versão do Tamblanés. Pronto, mas porque eu estava aqui, a minha cabeça até ficou agora, ficou aquela música da gôndola, la gôndola, e pronto, então eu tinha que fazer, e já agora tenho muita pena de que a Gigliola Cinquetti tenha seguido o caminho que seguiu, porque tinha muito futuro e depois não sei o que é que se passou com ela. Eu sei que ela até apresentou televisão e fez televisão. E até acho que ela esteve na política, não tenho agora certeza, nos anos 80. Sabes quem é que lhe deu a fama? Não, foi a Eurovisão em 64. Pois. Mas eu quero. Mas ela foi à televisão por quem? Modugno. Ah, isso não sabia. Foi ele que fez a canção de... Não, deitar. Exatamente. No leitar per amarte. Comecei a aprender italiano exatamente como aprendi o francês. Exatamente. Pois, e eu também italiano. A minha escola foi a música, o cinema e depois a ler jornais. Eu comprava jornais franceses. Portugueses nunca comprei. Só não ser jornais que traziam muitas palavras cruzadas, aí é que eu comprava. Mas, de resto, eu comprava os jornais franceses para os ler e assim desenvolvi. Eu já contei aqui. Eu, quando andei, ainda nos meus tempos de estudante, e já em Lisboa, para fazer o segundo ano de francês, uma pessoa na escola não aprende francês. Então, não aprende. Que quando na primeira ou segunda ou terceira aula de francês o gajinho começa-me a perguntar coisas e eu começo-lhe a falar em francês, pum, pum, pum. Oh, Perlinho, anda para aqui dar tua aula. Eu, hoje em dia, as escolas de inglês e tudo, não são pessoas que andam a estudar inglês, a gramática, porque a gramática não tem nada a ver. Eu sei de pessoas que foram para a Inglaterra pelos institutos britânicos, com as notas do caralho, e chegaram lá, choraram lágrimas de sangue, porque o inglês que eles aprenderam, aquele português eclético, aquele português, o povo não fala assim. E eu, pois, francês que aprendi, eu apanhava turistas franceses, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e foi assim que eu fiz a minha escola. Esse também foi o francês que eu aprendi realmente. Porquê que eu tirava as notas mais baixas na escola? Porque eu não escrevia aquelas palavrinhas todas corretas. Je, não sei o quê, sempre o je. Eu ocultava o je, eu ocultava o nepá. Do nepá eu só ficava a je o pá. E as pessoas davam-me na cabeça por causa disso. E havia muitas coisas... Não, havia algumas em que não se cortava, não dava. Mas havia outras em que sim. Já agora, só fazer uma perguntinha ao Joaquim. Já ouviu falar... E também, não sei se souberes. Já ouviu falar num grupo que era Les Femmes Violentes? Não. Nos anos 60, finais dos anos 60, em janeiro, aliás, de 69, surgiu um grupo de... Aquilo não era metal, mas era assim uma coisa parecida. Les Femmes Violentes. Que era um grupo de mulheres. Uma delas até era famosa, depois ficou famosa a solo, agora não me recordo o nome dela. Mas ficou, e aquilo foi um êxito, durou pouco tempo, verdade, mas foi um êxito. Não me lembro. Eu achava uma piada à Les Femmes Violentes. Foi uma forma de emancipar também as mulheres no mundo. Voltando um bocadinho atrás ainda para Samsonier, para você, Gilbert Bécaud. Outro grande. Et maintenant, que vais je faire? Epa, o poema em si é que, além de ele dar uma interpretação de 3 mil voltios ou não sei o quê, ali a vibrar, ali a brava, o conteúdo da letra. Epa. E o Nathalie. Ou, por exemplo, o Richard Antony, que musicou, como eu nunca ouvi nenhum até hoje, o Aranjuez Mon Amour. Essa não falas. Eu não ouvi ninguém. Aquela música faz-me chorar. A versão dele faz-me chorar. Como é que ele se chama? Richard Antony. O autor. Ah, o autor não sei, mas é do... É Filipe Rodrigues. Isso, Joaquim Rodrigues. Aquilo até são 6 partes. Tem os alegros e os andantes todos, mas aquilo, ele só pegou numa parte. Aquilo tem quase 40 minutos, aquela peça. É. Isso faz-me lembrar... E aquilo à guitarra fica... Aquilo à guitarra. Sim, não, mas eu estou a falar da guitarra, mas a obra toda. Aquilo é tocado aqui, aquilo foi composto originalmente para a guitarra. Para a guitarra, pronto. Quem ouve aquilo ouvido. E sei lá, já uma, não sei se alguma vez já ouviu um flautista romeno, que foi até o que trouxe a flauta de pan para a Europa, Gheorghe Zamfir, a tocar aquilo. Ele ficou muito conhecido por muitas versões de músicas cantadas que ele fez em versão instrumental. Claro que ele também tocou muita música romena, mas isso não interessa para o caso. E ele musicou fez muitas versões de músicas conhecidas, no fundo, não é? E o Aranjuez Mon Amour era uma delas. Eu não é que seja romântico, nem que seja Termezinho da Silva, nem nada, mas há certas músicas que me faziam estremecer todo. Cá em Portugal, em princípio, eu quando ouvi as guitarradas de Coimbra, epá, todo eu... Depois apareceu o Povo Clavas no Rio, cantado pela Amália. Sim, sim, sim. Do... Esquece-me agora o nome. Que é um poeta... Foi um poeta português. Eu também tenho um nome dele na minha cabeça, mas não tenho... Eu cheguei a andar muitas vezes... Não era o Francisco Valério? Não comparto uma coisa com outra. O Valério era mais alegre. Mas ele também chegou a comprar algumas melodias assim, mas não, pois não. Ou aquele da Buena, o rapaz da Buena. Da camisola verde. Da camisola verde. Da Câmara Pereira, o Frei, irmão da Câmara. Frei, exatamente. Era um homenzinho que eu andava na escola Jorge dos Reis aqui no Porto, na Rua Firmeza, e ia no 20 para casa. E o homenzinho, que era o senhor Pedro Homens de Melo, que eu agradeço aqui ao Nuno, que me indicou pelo seu vulgo, como é que se chama isso? E esse homenzinho fez poemas, esse povo de Clavas do Rio, eu estremecia tudo. E com os franceses aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Havia canções que eu ouvia aquilo, é para não sei, isto vem a propósito de muitas canções que me marcaram, a Nathalie do Bécaud. Epá, tantas. Nós podíamos pegar aqui. E aquela música, eu acho uma piada, é uma música de 53 ou 54, que é Dominique, Era Estás a ver como eu sei? E havia os irmãos. Havia uma canção inglesa que eu sabia. E havia os irmãos, e havia, era mesmo um grupo, não sei se eles eram dois, se eram mais, que eram os irmãos, era o Le Frère Jacques. Também fazia assim umas músicas, algumas até bastante engraçadas. Frère Jacques, sabes quem é o Frère Jacques? Frère Jacques. Sim, Jacques. E eu ia falar no outro que também me marcou. Jean-Claude François. Porque o telefone toca, o telefone chora. Não tem nada a ver. Essa música foi vertida também, não sei se foi pelo Polanca ou não sei o quê. Paul Anka. Pelo Polanca. Para o Sinatra. Sabes como é? My Way, sim. Ah! Ah, mas essa versão, é o que eu conheço, é a versão do Patrick Bruel. E sim, há também, depois está bem do Jean-Claude François. Mas o Jean-Claude François e o Patrick Bruel fizeram a versão, os dois fizeram Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je me lève, nanana, comme d'habitude. E sabes como é que ele morreu, Jean-Claude François? Não. A tomar banho na banheira, caiu-lhe uma coisa elétrica e ele foi-se. Com ganas, pois. Eletrocutado. Ora bem, deixemos-nos das minhas histórias, das minhas reminiscências francófinas galegas. Galesas. Sim, gaulesas, aliás. Gaulesas. Galegas também vai dar ao mesmo, sim. E tudo da Gália. É, tudo, acho que... O Asterix. É verdade, essa música do Comme d'habitude é do Claude François. Não é? É dele. Então não sei. É dele mesmo, foi ele que a compôs e o autor. Depois daí é que houve várias retornâncias. Então, e quem é que era o autor do Telefone Chora? Le telefone pleure. Cada tinha uma criançazinha a falar lá ao telefone. Papá, mamãe. Depois até o Eduardo Santana. O Eduardo Santana, que era o cantor que ficou conhecido nos anos 90 como é Carapau, mas ele fez uma grande versão dessa música. Juntou uma miúda, que era a Catarina, que na altura tinha 6 anos e que acho que era a filha dele. Catarina, estás a ver? Para mim, todas as raparigas, todas as mulheres são Catarinas. Porquê? Porque é o anagrama de Natércia, que era a amada de Luís de Camões. Ah, muito bem. Muito bem. Le Telefone Pleure é do Claude François de 74. Ah, eu me parecia que era o mesmo. É. Pois, estava a dizer que não, mas eu me parecia que era o mesmo. 30 de maio de 2017. Quando a Antena Web está quase a fazer 89 meses de existência, vive-se o momento mais erudito e de elite da sua história. Eu deixei andar, pronto. Meia hora já, podemos ir embora. Eu deixei andar porque este momento foi de um nível de cultura. Por isso é que eu me calei. Eu digo sinceramente. Podemos ir embora. Hoje falei mais do que muitas vezes. Tocaram no meu coração. E eu só queria falar de quando nós somos influenciados por alguém para ouvir uma música e uma letra. E queria deixar até aqui a dica e o incentivo, porque ganha-se, aos jovens e menos jovens, ganha-se outra motivação, na minha perspectiva, a estudar outro idioma quando está inserido dentro da cultura. Exato. Neste caso, dentro da música. Porque, eu quero perceber o que é que aquele ou aquela está a dizer. Vai estudar, vai dizer, olha esta palavra que é zarista, e depois decora-se, fica-se ligado àquela música. Eu sou, ou serei, sou, eu sei que sou, um maníaco, um maluco, um desvairado, miozinho. Eu dava-me ao luxo de ler livros do Inspetor Maigret, de Georges Simenon, em francês. E ele falava, e à rua tal, e à rua... E eu acompanhava ali com o mapa de Paris, ao lado, a ver as ruas que ali ia, não sei o quê. E por causa disso, conheço Paris como muitos, como poucos franceses, parisienses. E portugueses que já foram a Paris, não sei o quê. E eu dizia aquelas ruínas todas de Paris e nunca lá fui, para mal dos meus pecados, que é o meu maior remorso, não posso dizer, porque não me deixaram ir lá. A ditadura é uma das coisas que eu tenho contra a ditadura de Salazar, é essa, não me deixar ir à França. Não, isto é histórico. Isto é que é histórico. Ouvi dizer o Joaquim que tem alguma coisa quanto à ditadura, pronto, do Estado Novo. Porque está feito. Pronto, até logo. Até podia ser só isto. Né? Porque muitas coisas eu não concordava. E nunca tive razão de queixa. Porque eu, como era trabalhador, não ia para o trabalho. Nunca ouvi essa expressão. Eu era trabalhador, mas como era gráfico, nós gráficos, estávamos debaixo do olho. E então tinha de encher meus poupas papelados, o meu patrão tinha de se responsabilizar e eu tinha de depositar X dinheiro, não sei o quê. E por isso é que eu nunca fui. Isso é que me está aqui atravessado na garganta. Mas, uma ocasião, estava lá no refeitório, antes ainda fui lá em Lisboa, numa das gráficas que trabalhei, estávamos a almoçar, tinha outros colegas, fui a Paris, assim. Mas ele a querer dizer sítios de Paris, monumentos, não sei o quê. Ah, lá Madeleine, vais pela rua tal. Ah, pois é, e as tolherias, vais por aqui ali. E ele fez, epá, quando é que foste a Paris? Nunca lá fui. Mas a minha doença, como um gráfico também, cartógrafo, também fazia muitos mapas, E era curioso, porque eu fui sempre, desde miúdo, muito curioso, gostei sempre de saber de tudo. E então isso dos mapas das ruas, e tu sabes muitas vezes, ainda hoje, ruas do Porto, a não ser agora as modernas, que eu já não as conheço, locais a que eu vou, que não sei onde é que estou, aí é diferente. Mas aquelas ruas do antigamente, eu corri ao Porto a pé. Eu cresci em Lisboa, nunca tinha lá estado, nunca lá tinha ido a Lisboa. Passado 15 dias, eu já ensinava a colegas meus, à rua tal, ah não, vais por aqui, por ali, vais por ali. E os gajos começaram a olhar para mim. Quando é que vias para Lisboa? Vinha há 15 dias. Eu nunca de cá tinhas vindo, não. Porquê? Porque eu ia para uma rua, olhava para a placa, eu ia para outra placa. E depois tinha outra vantagem, o meu computador a funcionar. E então naquela, agora ainda vai funcionando, mas agora já tenho umas brancazinhas, não só no cabelo, mas até no cérebro. Já me, às vezes estou numa conversa e depois interrompo e depois já não sei o que vou dizer. Sim, naquela altura... Naquela altura... Uma expressão muito portuguesa que é era on mais... fire. Hã? Na altura o seu computador estava on fire, em bom português. Que é isso? Ah, pois, em bom português. Sabes que era? A todo vapor, a toda a força. Sabes o que era? Era uma esponja. Apanhava tudo. Por exemplo, porque é outra coisa que a malta lá... Pá, de onde és? Sou do Porto. Ah, mas tu não falas a Porto. Porque eu já não tinha a maneira de falar do Porto, porque precisamente já me tinha metido no francês e aquilo. Então eu a falar com italianos e com franceses, assim. Ficavam admirados, é porque eu, além de apanhar as palavras e as frases e aquilo tudo, também apanhava a maneira. Eu às vezes envergonhava-me, sem dizer nada. Eu tenho muitos familiares dos tempos de antigamente emigrados para o Brasil. E quando eles vinham ao Porto, eles vinham falar a brasileiro. Eu, quando dava. Comigo. Então estava a falar. Depois, espera aí, sou capaz de pensar que estás a gostar, mas eu não. É que eu entro, capto o sotaque e começo a falar exatamente como eles. Sim. O meu espanhol, por exemplo, já teve três influências. Numa altura em que eu falava andaluz, numa altura em que eu falava mais ao espanhol padrão, que é o que eu falo atualmente, o e uma altura. E houve uma altura em que eu falava... Diga isso em Espanha, diga. Diga isso, por exemplo, em Barcelona, que fala castelhano. Que não, dizem. Eu estou falando em Espanha, em Castela, em Aragão e tal. Ainda vai agora. Não, eu nunca fui a Barcelona. Barcelona tem que falar o catalão. Não, pode falar espanhol. Mas diz que vai falar castelhano. Mas, aí é que não vai a Paris, de certeza. Eu, por exemplo, já estive na Galiza. E aí, eu posso dizer que tenho uma costela, porque o meu avô morreu com 70 e tal anos, perto dos 80, e nunca perdeu a coisa do galego. Uhum. E eu, miudinho, comecei a emigrar, a ser nómada da minha casa, a ir dormir com os meus avós. E esse foi o primeiro que eu saí de casa, não digo com meses, mas já com 2-3 anos, ir para a casa deles. Eu sempre que fala nesse... Já uma vez falou nisso. Sempre que fala nisso, faz lembrar aquela cena das laranjas. Que alguém comeu um monte de laranjas à noite. Se calhar estou a confundir, estou a história com outra pessoa, mas tenho sempre a cena das ideias de que não se podia comer laranjas porque à noite mata. Mas então era a única coisa que havia para comer. Então lá um pomar, o que é que foi? Pumba! Carlos, isso da laranja é um ditado português. Eu sei, muito eu sei. Antigo. Mas houve alguém que me contou essa história e eu acho que foi por lá. Acho que foi. É ouro, à tarde é prata e à noite mata. Pronto. Não se pode beber água por cima de fruta. Eu já estava morto a contar. Depende da fruta. Costuma-se dizer que não se pode beber água. Eu sempre ouvi dizer que não se pode beber água por cima de peso, que eu já bebi e caiu muito mal. Olha, eu então tenho o estômago de rinoceronte, sei lá de quê. É provável. Porque eu como muitas vezes assim à noite, fruta. Depois bebo água. Outro ditado. melancia com água fria, melão com vinho bom. Eu como melão com água, bebo melancia com água, com melão. Sim, mas a melancia com mais um bocadinho e bebia-se mesmo. Epá, eu há certos ditados que eu não... Mas que existem, existem, e por algumas razões os antigos tinham essa coisa. Nós já passamos o nosso tempo do nosso programa, não é? Há que horas? Então, deixem-me só fazer, já que isto perdido por 100, perdido por 1000, já que falamos em provérbios, deixem-me só fazer aqui uma ressalva também. Eu convido aquelas pessoas que possam e que gostam de francês e que gostaram da emissão de hoje a fazerem uma pesquisa por dois nomes, aliás, por três. Primeiro, irmãos Paté ou Paté Frère. Posso-vos dar a referência de final do século XIX. Émile Mercadier, e se quiserem só Mercadier, e vão buscar a família toda, porque foram grandes nomes da música francesa e tiveram influência na música do mundo todo. Basta dizer que os discos de dupla face, que eram ainda os 78 rotações, mas que davam música de um lado e do outro, foram inventados pelos irmãos Paté em 1905. Paté? Sim, o Paté Frère, que foi aliás a primeira discográfica europeia, que surgiu em 1892, e eles foram, que era na altura o selo, não é? A marca do fonograma, na altura já era disco, eles não utilizavam fonógrafos, utilizavam o disco do Émile Berliner de 87. Já agora, vocês sabem porque é que aqui na Europa, nos Estados Unidos, não sei se sabem, mas sobretudo aquilo que havia eram os cilindros. Pois, exato. E aqui não, aqui na Europa, o que havia sobretudo eram os discos. Sabem porquê? O Edison veio cá à Europa e eles queriam utilizar o disco, o símbolo da marca do Emil Berliner, queriam utilizar no cilindro, na Alemanha. E o Edison disse, isto é ridículo. Não, mas nós só queremos assim, ou é assim ou não queremos. Está bem, não querem, nós não precisamos de vocês. E foi o fim, em 1887, foi o fim, digamos, aliás, foi o princípio do fim do fonograma. 9 anos depois de ele ter nascido. E aí o fonógrafo só cresceu até ao final da década de 90, porque os discos eram realmente muito frágeis. A partir daí, a partir do momento em que há aquela célebre, quem quiser pode pesquisar sobre isso, a partir de que há aquele célebre episódio em que um dos irmãos Paté, em 1906, diz: este disco é bom. Querem ver? Pega no disco, zás para o chão. Não parte. E depois pôs o disco no giradiscos e ele continuou a tocar. Pronto, este é o nosso disco. E a partir daí, na Europa, não se quis outra coisa que não... Ou seja, foi uma prova de resistência. A partir daí, o disco foi perdendo terreno. E aliás, desconfia-se até que o crash de 1929, nos Estados Unidos, teve mão, aliás, teve braços do Edison. Já posso? Outro... Já agora, para... Ainda não. Só um complemento disto dos irmãos Paté. Qual era o símbolo deles? Não tenho a percepção visual do desenho deles. Um galo. Ah. E no cinema, quando começou a aparecer os documentários dos irmãos Paté, depois, além Sim. das músicas e coisas e tal, também se viraram para o cinema. Sim, se bem que aí o primeiro, o cinetofone, que foi o primeiro grande invento do... Foi pelo Edison, pronto. Esse é que, com todo respeito, posso dizer que era um grandíssimo idiota. Ele inventou um monte de coisas. Então não é. Se bem um idiota, que... lá está outra palavra, desvirtuada. Exatamente. Idiota é um tipo que tem ideias. Não se bem que ele podia ser um gênio. Ele só não foi um gênio por um motivo muito simples. Pela arrogância dele. Pois. Não é? Armou-se em Mas ele foi arrogante tanto com... E depois é engraçado, porque ele foi arrogante com o Berliner na Alemanha e foi arrogante com o Nikola Tesla da Croácia, que na altura era a Jugoslávia, e que foi o grande inventor da eletricidade dos dias de hoje. Porque aquilo que o Edison fez era encher o céu com cabos e mais cabos e mais cabos e a eletricidade continuada, a corrente continuada, ou corrente contínua. E já para não falar que, para além de ser muito propenso ao curto-circuito e explosões, era extremamente caro e tapava os céus, basicamente. E a forma como o Tesla... Já agora, vocês sabem como é que o Tesla acabou? Enterrado. Sim, mas sabem como é que ele acabou? Ele inventou uma máquina capaz de causar tremores de terra. E então... Deitou a casa dele abaixo. Não, e então ele não conseguia, ele depois de experimentar a máquina, é que se lembrou que não tinha feito o botão para parar a máquina. E aquilo realmente causou, porque ele aquilo que fazia era, aquilo que a máquina fazia era analisar o ponto de vibração dos edifícios e fazê-los vibrar a ponto de eles caírem. E aquilo que ele não conseguia, a única coisa que ele fez foi destruir a máquina, foi a única forma da máquina parar, e matar-se em seguida. Foi o que eu ouvi, não sei se é certo ou não. Estamos sempre a aprender. Foi em 1904, se não estou em erro. Foi uma coisa... E as patentes que ele ganhou e a luta que ele teve contra o Edison foi uma coisa brutal. Pronto, mas isto é só mesmo... Já agora, Amy Mercadier, que eu disse para pesquisarem, foi a primeira grande artista francesa com sucesso nacional francês. Isso ainda não era do meu tempo. Não, 1907, 1908, mas muitos fonogramas e discos. Se fosse que 30 anos depois, talvez. Sim. Mas olha, gostei muito deste bocadinho. Ainda não acabou, eu tinha aqui 5 tópicos, ainda vamos o primeiro. Já não vamos para todos. Ainda vamos lá. Já vamos em 40 tópicos. Desculpa. Vamos embora um bocadinho. É que... A Antena Web tem quase 89 meses. 89 foi o ano em que nasceu Salvador Sobral. É sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração. Pode amar Salvador, sobrou-me agora nós de quinta-feira, acho eu, 25 de maio, foi quê? Foi quinta-feira. Exatamente. Programa da RDP, da tarde, Salvador Sobral a cantar uma música inédita, nunca soube em Portugal, não, chamada Mar pelas Ruas. Falamos aqui do poder da música até incentivar e até criar laços com outros idiomas, e eu acho que este poder ainda é maior. Quem pôde ver este programa, ou na altura na televisão, ou mais tarde, ou no computador, ou agora, como eu e o Joaquim Luís estávamos a ver, viu uma criança no palco junto ao Salvador Sobral, para aí de 5 anos, 6, já não sei. Esta criança e o seu irmão, que tem o mesmo problema, que é o síndrome de Asperger, uma coisa assim. Que é uma forma de autismo, não é? Sim. E costumam ser muito agitadas, até que há uma noite em que os pais estão na cozinha e ouvem silêncio na sala. E ficaram olhando para o outro e foram logo correr para a sala, porque os dois, na sala, e silêncio, os dois filhos. O que aconteceu? O Salvador Sobral estava a cantar esta música na televisão. E ficaram os dois, pum, colados e calados. E há este poder da música de melhorar a vida e o bem-estar de uma criança. Sim. Convidaram esta criança para ir lá ao programa, que esteve lá à beira do Salvador Sobral no palco. E também bem encontrou umas terapias musicais para pessoas com outros problemas mentais e tal. O poder da música, quando a música ajuda à vida de uma pessoa, ainda melhor. Claro que é preciso ter o género de música que essa pessoa precisa. Porque para cada estado de saúde, de espírito, seja lá o que for, não pode ser assim uma música. Isto vem com a frase da semana, que foi este miúdo que... A mãe deste miúdo contou, ela é apresentadora, é conhecida. Contou lá no programa da RTP, em que o miúdo disse que o efeito disto nele é: se o Salvador é diferente e conseguiu isto, eu que também sou diferente, é de conseguir que as pessoas gostem de mim. E é assim. A música... Claro que a diferença é diferente. É, sim. Até não há muitos criadores de galinhas e não sei o quê, que põem música a tocar e tudo. Há sim várias. A música... Eu por não cheguei a pensar aqui que os galinhas tinham que usar o Sobral, mas já percebi. Não. A música tem efeitos, tanto dá para arrebentar com as multidões, como dá para as serenar. Ora, bom. Já agora só dizer duas coisinhas muito rápidas sobre isso. Primeira, eu estou a imaginar o Salvador Sobral. Tu vais-me desculpar, maninha, gosto muito de ti, mas agora eu vou fazer com isso aquilo que eu quiser. Porque ele é extremamente inventivo. E a segunda coisa, alguém não sempre disse que ele se tinha inspirado em ritmo, em acordes brasileiros. E eu já sabia que aquele final ia ser eles dois. Foi mesmo lembrar Gal Costa e coisas assim de género. E a Gabriela, pronto. Sabe que essa música de inspiração foi uma música do Sting, com um musical, contou a própria Luísa. Pronto. Mas sim, mas a versão, aquilo que ele fez agora é o que lhe sai na altura. Sim, exatamente. Efemérides do hoje, 30. Ah, já agora um extra. Vou ver o Salvador Sobral de 23 de junho. Salvador Sobral, faz favor dizer 30 de maio, efemérides. Ora bem, para continuar o nosso programa, François, sobre a França, uma parte da história negra da França foi Jeanne d'Arc. Como é que sabes? Ele está a ver, ele está a espreitar e ir para o papel. Porque eu sei que era de 30 de maio que ela foi condenada a ser decapitada. Não sei, que o ano. 1431, a Joana, que era d'Arc, foi queimada na fogueira. Isso. Em França. Tinha 19 anos, uma criança acabada de nascer. Na altura não era assim tão e criança. E como eu há bocado falei na ditadura do senhor doutor Oliveira Salazar. A ditadura. Em 1958... Onde é que ele nasceu, ou o senhor sabe? Santa Comadão. Muito bem. Bem, eu sei a história dele desde pequenino. Em 58, é 30 de maio. O basta dizer 58 para saber o que é que vem aí. O general Humberto Delgado e Arlindo Vicente firmam o pacto, não é pacto. Mas continua a ser pacto, mas sim. Aí eu não sei, para mim é sempre o pacto. E continua a ser. E continua a ser, não se alterou. Cacilhas, até no Brasil. Não é? O pacto de Cacilhas, que viabiliza uma candidatura da oposição democrática, ou seja, do povo, a chamado general sem medo às presidenciais. E deu no que deu. E por... Enfim, e por hoje está feito, é verdade. Isto... Voltaremos só para o mês que vem, com a emissão... Não, mas ainda não faltava uma ainda. Não, não. Ah, era só duas. Com uma emissão que ainda vamos ver depois o número. Eu gostei muito de hoje. Exprimi... Especialmente por ter uma hora de duração, quase. Quase sim, uma hora. Mas foi um tema que, quanto a mim, foi épico. Para mim foi a melhor edição. Eu não lembro de uma edição tão, tão recheada, tão... Espero que os amigos ouvintes, como dizia o outro lá de cima, caros ouvintes, tenham gostado. Caros ouvintes. E desculpem lá qualquer coisinha, está bem? Este programa boa tarde, é top. Muito boa noite, conforme estiverem a ouvir. Eu estou a tentar imitar aquele... Que... Os profissionais. Não, aquele que estava lá no... que tinha a mania das radiofónicas, do Pátio das Cantigas, ou aquele isso. Oh, Rosa, que Rosa, sua filha chegou. É o Ribeirinho. Hã? O Ribeirinho. Não, não é. Era o que tinha... Eram as ginocas que estava sempre... Está bem. Bem. Olha, então vamos embora no espírito overwhelming. Que eu acho que sim, que também já vou atrasar. Pois, é isso. Até a próxima, não ouvintes. Deixa eu até o mês que vem. Até o mês que vem. Até para o mês que vem.